Panorama Agrícola para 8 de julho de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, você, amigo do Panorama Agrícola. Hoje é 8 de julho, sexta-feira de lua crescente. O Márcio Peixe e o Eduardo Maier na mesa de som enviam o seguinte ditado para você: faça a coisa certa, não aceite o errado. Alimento e Companhia, Simone Barrim fala sobre frutas e benefícios. Boletim do Santa Catarina Rural, as ações da SIDASC em Vigilância Sanitária Agropecuária. E mais, Congresso Estadual de Engenheiros Agrônomos debate produção e segurança alimentar. Uma dica que pode mudar o seu dia. Nunca utilize o sal para gado na cozinha. Ele traz riscos à saúde. Para preparar o alimento de sua família, use apenas o sal iodado. Mas cuidado com o exagero. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do Santa Catarina Rural de hoje, vamos conversar com o médico veterinário Flávio Pereira Veloso, que é gerente estadual de defesa sanitária animal da SIDASC. E o assunto são as ações de vigilância sanitária agropecuária dentro do Santa Catarina Rural. Qual a ideia, Flávio, do trabalho da SIDASC para os próximos 6 anos dentro desse programa de governo? O objetivo primordial da SIDASC é proteger a sanidade dos rebanhos de Santa Catarina. Então, todos os rebanhos que envolvem a produção pecuária de Santa Catarina, eles têm a proteção sanitária deles sob nossa responsabilidade. Então, o objetivo é manter vigilância, né, para saber sobre o nível de ocorrência de doença nesses rebanhos e manter um sistema de prevenção para evitar que doenças que a gente já tenha erradicado ou que a gente esteja em fase de erradicação venham a reingressar, reintroduzir ou a elevar os níveis de prevalência dentro do nosso rebanho. Então, o objetivo principal é esse, do sistema de vigilância sanitária. Flávio, e atualmente qual é a estrutura da SIDASC em termos de equipe para fazer esse trabalho? Hoje nós contamos com cerca de 400 médicos veterinários, entre os profissionais da SIDASC e profissionais de estruturas públicas cedidas à SIDASC, né? Contamos com 207 municípios com médicos veterinários, atendidos por médicos veterinários diretamente, e os demais municípios são atendidos de forma indireta, mas eles estão sob responsabilidade de um médico veterinário. Esses municípios estão sob a coordenação de 20 escritórios regionais e uma estrutura central aqui em Florianópolis, que é responsável pela coordenação central das atividades. No Santa Catarina Rural, Flávio, alguma ação específica, treinamento, capacitação para essa área de defesa sanitária animal? Temos diversas ações relacionadas a treinamentos, como treinamento de barreiristas, por exemplo, treinamento dos profissionais, tanto no conteúdo referente à vigilância epidemiológica, quanto referente aos programas sanitários específicos, como o programa de sanidade avícola, programa de sanidade suína. E temos também algum recurso para investir na estruturação das barreiras e no nosso sistema de vigilância. Então, as barreiras nossas vão ser reequipadas com alguns EPIs, com alguns equipamentos que vão melhorar a nossa estrutura, facilitar o nosso trabalho. E veículos também para permitir fiscalizações móveis e equipados, seriam vans equipadas, no caso, né, para permitir a realização de grandes fiscalizações móveis, em geral, e outras estruturas de apoio também para a realização dos programas sanitários, para a execução dos programas sanitários. É basicamente isso que, essas que são as propostas do nosso projeto no SC Rural. Perfeito. Flávio Pereira Veloso, médico veterinário, gerente estadual de defesa sanitária animal da SIDASC, aqui no Panorama Agrícola, dentro do quadro do Santa Catarina Rural, falando sobre a vigilância sanitária agropecuária. Obrigado, Flávio. Ok, muito obrigado. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Uma alimentação saudável não pode dispensar o consumo de frutas. Elas são ótimas fontes de vitaminas, sais minerais e fibras. Possuem também grande proporção de água, cerca de 80%. Com a temperatura mais baixa, nosso apetite aumenta. Optar por consumir diariamente frutas, pelo menos 3 vezes ao dia, é uma atitude inteligente para quem pretende manter a saúde e não ganhar peso. É bom comprar frutas da estação, que são mais baratas. Agora, se você quer inovar na cozinha, a dica é misturar frutas a pratos salgados. Mas sem exagero, as frutas devem apenas realçar o sabor. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje é com Diógenes Castro, presidente da Uniagro, a Cooperativa dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina, e o assunto o Congresso Estadual dos Engenheiros Agrônomos, que acontece nos Ingleses, em Florianópolis, de 13 a 15 de julho. Diógenes Castro, quais são os principais assuntos a serem tratados pela categoria nesse evento? Na realidade, nós vamos contemplar um conjunto de assuntos inerentes a toda a categoria, mas fundamentalmente a questão da produção de alimentos, onde o tema principal que nós vamos abordar é engenheiro agrônomo, inovação, tecnologia e segurança alimentar. Então, nessas poucas palavras, nós temos um completo conjunto de ações e atividades que envolve desde a produção do alimento a campo até transporte, armazenagem e consumo, indústria passando pela industrialização, aqueles que têm essa função, ou consumo in natura. Então, é uma situação bastante abrangente, muito importante dentro da nossa categoria como fim e função da profissão. Também nós vamos tratar da parte da ação profissional, atividade profissional, dentro da regulamentação das atribuições profissionais, dentro da formação profissional, a valorização do profissional como engenheiro agrônomo, propriamente dito, como aquele profissional que atua na orientação técnica do produtor, no pesquisador, no mercado aberto do profissional também, como profissional autônomo, e, obviamente, também as atividades vinculadas a funções públicas, né, onde o Estado contempla a contratação dos colegas profissionais que atuam na área. Qual é a expectativa de público para esse Congresso Estadual de Engenheiros Agrônomos? Nós estamos contando com em torno de 400 colegas, entre estudantes. Nós também abrimos a possibilidade para estudantes, né, contamos com eles, principalmente aqueles que estão em fase terminal do curso. Então, nós esperamos entre, né, congressistas, estudantes e profissionais, onde a maioria sejam profissionais, em torno de 400 pessoas. Algum telefone ou e-mail de contato para inscrições, Diógenes Castro? Nós temos as inscrições podem ser realizadas pelo site www.oceanoeventos.com.br/congressoagronomo. Há também dentro do Congresso Estadual de Engenheiros Agrônomos uma discussão sobre o papel da mulher engenheira agrônoma? Exatamente. Nós estamos contemplando, nesse nosso 7º congresso, a participação efetiva com espaço especial para colegas mulheres engenheiras agrônomas, e cujo encontro está sendo chamado de primeiro Fórum Catarinense de Mulheres Engenheiras Agrônomas. Um espaço que vai acontecer paralelo na quinta-feira à noite, entre 18 e 20 horas praticamente. Obrigado a Diógenes Castro pela entrevista aqui no Panorama Agrícola, ele que preside a Uniagro, Cooperativa de Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina, sobre o Congresso Estadual de Engenheiros Agrônomos, de 13 a 15 de julho, na Praia dos Ingleses, em Florianópolis. Obrigado, Diógenes. Agradecemos também, muito obrigado pelo espaço e contamos com a participação dos colegas no Congresso. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.